Leve esse vidrinho de veneno, coloque 3 gotas do veneno no café da manhã da sua sogra. Depois de algumas semanas, poucos meses, ela vai bater as botas. Mas tem um detalhe, o veneno só funciona se ela não desconfiar. Ela diz, como assim? Para o veneno funcionar, você vai ter que tratá-la da melhor maneira possível. E ela disse, o quê? Isso é o único jeito. Ela disse, não, se for para me livrar daquela peste, eu faço. E saiu. Passaram-se algumas semanas, no início do primeiro mês, ela volta correndo até a venda e lhe diz, meu senhor, por favor, me arruma um antídoto para aquele veneno que o senhor me vendeu. Mas não era para sua sogra, aquela mulher terrível? É bom que morra mesmo. E ela disse, não sei o que aconteceu. Depois que eu comecei a tratá-la bem, que eu comecei a conversar com ela, comecei a levá-la para passear, levá-la para o shopping, pessoal, sogra adora shopping, viu? Levá-la para as praias do Ceará, ela se tornou minha melhor amiga, eu não posso deixá-la embora. Ele sorriu e lhe disse, não se preocupe, o que eu lhe vendi não era veneno, eram apenas vitaminas para sua sogra, porque eu sabia que com a vitamina do amor, você a conquistaria. Então, meus amigos, nunca desistam do amor. O amor é a força mais poderosa do universo, dizem os espíritos amigos. Que o amor é a mesma força de coesão, de atração que existe entre os átomos, as moléculas, é o amor. Que é o amor de Deus que sustenta as galáxias. Então, o amor vai ser a grande ferramenta para a nossa felicidade, para a felicidade do nosso semelhante, para a nossa grande transformação íntima. E que o amor de Jesus, infinito, incondicional, possa nos abençoar hoje e por todo sempre. Obrigado a todos.